Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, meu passaporte vai vencer. Aqui é o Tucano e eu viajo pelo mundo pra propagar a humildade. Aqui é o JP, eu tô chorando cheeseburger agora. Boa noite, bípedes. Aqui é o Sr. K e vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Aqui é o Azaghal. Eu tô me segurando pra não publicar a foto do Sr. K gravando Nerdcast. Coitado do Sr. K. Foda, né? É isso aí. Sacrifícios que se fazem pelos amigos. Isso aí. Não, é porque ele tem que estar curvado numa posição em que ele tem que falar perto do microfone. É isso, não é nada demais. Não, não tô curvado. Ah, o Jovem Nerd, ele não sabe do que ele tá falando. Não, eu não vi a foto. Mostra aí pra ele. Cadê a foto, peraí? Tá ótimo, adorei. Qual que você gostou? Que você é. Bem, e-mails. Não, peraí, eu não apresentei. Too late. Não, é viagem. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meses e caneladas do Nerdcast! Vamos! E Azaghal, vamos lembrar aqui o que já falamos no Nerd Office dessa semana, que a Elsevier Institute está trazendo para o Brasil o médico humanista Hunter Patch Adams, Azaghal! Olha aí! Olha que legal, cara! Se você já viu o filme do Robin Williams, do fim da década de 90, baseado na história real desse fantástico humanista, Patch Adams, você já sabe quem ele é. Se você não viu, você tem que ver, porque é um filmaço. Eu sei que tem o Robin Williams, mas é um filmaço. Robin Williams, você tem que levar em conta que é o Robin Williams, mas tem a ver com ele. Cara palhaço, essas coisas. Mas a história do Patch Adams é legal. É fantástica, é fantástica. Nos dias 30 e 31 de maio de 2014, ele vai estar aqui no Brasil, em São Paulo. Olha aí, o Patch Adams, não o Robin Williams. Não o Robin Williams, o Patch Adams de verdade, cara. E ele vai dar duas palestras. Uma que é no dia 30, sobre humanização na gestão de pessoas. Ó. Que é como cuidar das pessoas como seres humanos e não como números. Isso tem tudo legal a ver com ele. E mesmo assim aumentar os resultados, isso que excelente, é importante. Excelente. Não adianta você tratar o cara como um humano e aí todo mundo ser bunda mole na empresa, né? Os caras têm que ter resposta, né? E ele diz que ele pode fazer isso, cara. É o que ele fez na vida dele. E a outra palestra do dia 31, ele vai falar sobre como o amor pode mudar o mundo. All you need is love. Isso é uma verdade. Tem tudo a ver com ele. Pra você sair inspirado e conhecer a verdadeira história do Patch Adams, certo? Maneiríssimo. Os eventos vão acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo. Se você tiver... Na rua? Na avenida? Não, na rua. Em algum lugar da avenida. Que você pode ver em elsevier.org. Link aí no post. Ou ligar de graça para 0800-777-1360. Pra saber como você pode ir nessas palestras fantásticas que vão acontecer agora no fim de maio. Certo? Certo. Vai lá no elsevier.org pra saber mais. Aproveitando o Jovem Nerd, quero avisar a todos os nerds que às vezes ficam: ué, o que vocês acharam do filme aí? Eu assisti o Captain America antes do Jovem Nerd. O 2. Sim. Uhum. O 1 eu nunca assisti e nunca assistirei. É, o 1 é bem fraquinho, cara. O que me fez ficar muito empolgado. O 2 é muito melhor do que o 1. Então, eu assisti o 2 e tive a oportunidade de participar de um MRG com os amigos Afonso Solano e Didi Braguinha. Olha aí que legal. Então, se você quiser saber a minha opinião e a deles sobre... É a opinião definitiva, na verdade. Você tem a minha opinião, não precisa de mais ninguém. Você pode ouvir lá, o link está no post. Você procura aí o MRG sobre Captain America 2. Muito bom. Um não é fraquinho, um é ok. Fraquinho é Thor. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para 17 minutos e eu também quero ir para a Europa. Nerd Cacete Agulha, quero agradecer muito ao Ítalo Reis, Ricardo Elias, Rafael Cardoso Tavares, Anderson Andrade Barcelos, Estevão Gondim e Matheus Wachowski. Wachowski? Vidas foram salvas essa semana por esses Nerds. Salva de palmas. Olha aí, muito obrigado. Dois, sei que você também mande suas fotos do evento aqui para o Jovem. Muito legal. várias artes dos fãs, várias maneiras dessa vez. Uhum. Algumas continuam medíocres, como sempre. Mas vamos destacar algumas. Isso não significa que as que não foram destacadas sejam medíocres. Não. Mas algumas são. Okay. Mas nós temos uma fotomontagem feita pelo Robson Suco, do Alotonus. Ai, cara, eu abri, eu dei espaço pra isso. Agora eu aguento, tem que aguentar. Temos ainda evidências por Fagner Florentino, também denunciando o Jovem Nerd. Temos uma maquete 3D feita pelo Maicon da Silva. E a maquete 3D, ela é do Nerd Office. É muito irado. Da entrada do escritório. É impressionante ele ter feito isso e nunca ter vindo aqui. É muito irado, porque ele fez um 3D, tá tudo no lugar certo. Exato. E ele nunca veio aqui, cara. Ele só... Ou talvez tenha vindo, que é mais assustador ainda. Muito bom. Quando ele, pô, percebeu, né, o layout do lugar, mostra como ele é bom. Por fotos e imagens de vários ângulos e montou a parada, tá igual, cara. Muito Inclusive, bom. Ele fez uma outra versão que eu vi no Twitter do Nerd Office pós-holocausto apocalíptico zumbi. Muito maneiro. Parece zumbi, pelo menos. Eu mostrei isso pra senhora de verdade e falei assim: olha como é que tá o Nerd Office. A gente chegou lá, olha como é que tá. Ela durante um segundo, ela tomou um susto, cara. Pra você ver como a parada é fidedigna. Temos também o House Demet Rabbits pelo Sam Costa. O pessoal gostou do Sor Azaghal. Também temos o escudo da casa do Sor Azaghal, o coelho demônio Formigal Viana. Muito bom. E o Matheus Detone fez o Sor Azaghal. Muito bom. Olha para aí. Completar, nós temos o Ozob, que não para de vir, jamais. Sempre tem Ozob agora na arte dos fãs, pelo Carlos Lima. E para fechar as artes dos fãs, temos Dias de um Jovem Nerd Esquecido, por Jonas Skazinski. Isso. Cara, ficou muito bonito que ele fez o pôster comigo e o Jovem Nerd do Futuro, naquele esquema do X, sabe? No olho. Ficou muito bem do pôster dos filmes, cara. Mesmo, que tem pena um novo que velho. A imagem que ele usou era de baixa resolução. Pô, mas ficou muito bem mas feito, ficou cara. Foda. Eu acho que deveria pegar uma foto, ele deveria fornecer pra ele uma foto sua de Jovem Nerd do Futuro, em alta qualidade, pra ele fazer muito a versão bom, full. Muito mas bom. Ficou animal. Felipe Duarte Freire, 21 anos, estudante de Engenharia Mecânica, Rio de Janeiro, RJ. Fala, pessoal, parabéns por mais um programa inspirador. Adoro os episódios sobre empreendedorismo. Isso, nós falamos com Flávio Augusto, que construiu o WhatsApp no último Nerdcast e vendeu por R$1 bilhão. R$1 bilhão! Muito bom, cara. Você tem que ouvir. Tem que ouvir. Na verdade, tem que ouvir pra tomar um tapa na cara. Não, mas acordar é a pra história vida. Do cara que saiu do nada. A história é muito legal, cara. Na verdade, a primeira vez que eu vi essa palavra foi no Nerdcast, a palavra empreendedorismo. As histórias que vocês trazem sempre me dão um gás pra continuar seguindo minha intuição, mesmo que algumas pessoas não concordem com meus projetos pessoais. Não sou dono de um time de soccer. Quem é? Mas assim como o Flávio Augusto, fiz parte do colégio naval e decidi largar essa vida segura, entre aspas, por não sentir que aquela era a minha profissão. Tentei vestibular para engenharia e passei para uma ótima faculdade, mas não para que eu realmente queria. No início me deixou um pouco triste, mas logo isso mudou, porque descobri uma oportunidade imensa de aprender sobre empreendedorismo dentro da universidade. Não sei se vocês conhecem a ideia de empresas júniores. As EJs são instituições sem fins lucrativos formadas por alunos que, com auxílio de professores, realizam projetos relacionados a diversas áreas do conhecimento, como engenharia, computação, marketing, psicologia e muitos outros. Em 2012, havia 365 EJs no Brasil, que é atualmente o país com o maior número de instituições desse tipo. Ah, legal. Esse ano eu entrei para Fluxo Consultoria EG de Engenharia da UFRJ e tem valido muito a pena. Tento aplicar a frase que o Marco Gomes disse no Nerdcast antigo, de que você deve empreender mesmo em seu emprego atual. Tínhamos o desafio de conseguir projetos de engenharia mecânica, pois é muito complicado vender equipamentos e estruturas mecânicas para empresas que simplesmente já possuem engenheiros mecânicos para isso. Assim surgiu a ideia de prospectar pessoas físicas que precisassem desse serviço, como cervejeiros artesanais, por exemplo. Oferecemos projetos de fermentadores de cerveja ou de outros equipamentos necessários para a produção da gelada. No início... Fala com o Tucano. O Tucano tá iniciando aí a vida de cervejeiro. No início foi complicado. Sou tímido e precisava ligar para pessoas desconhecidas e encontrei no site da Associação de Cervejeiros Artesanais. Mas aos gaguejos, fui ganhando confiança e consegui marcar umas 5 reuniões que já culminaram em 2 novos projetos. Olha, excelente, maneiro, cara. Excelente. Foi ótima a sensação de ter, junto com a equipe, contribuído para quebrar uma urucubaca de 5 meses sem projetos de engenharia mecânica. Cara, a iniciativa, a proatividade, é o maior, eu posso dizer, que é o maior diferencial de qualquer pessoa Sim. no mercado de trabalho. Seja empreendedor ou funcionário no mercado de trabalho normal. Cara, se você trabalha numa empresa, se você é dono dela, não importa onde você está inserido. Se você é proativo, você já é melhor que os outros. É melhor que muita gente, cara. Com certeza. Muito legal. Por isso fica a dica pra quem é universitário e também se amarra nas histórias de empreendedores, mas não tem ideia de por onde começar. Existem muitas EJs espalhadas pelo Brasil que possibilitam aprender sobre finanças, marketing, networking, liderança e muitas outras competências que te deixarão mais caro para o mercado ou mais preparado para empreender. Porra, falou muito bem, muito cara. Muito maneiro. E isso é uma parada que a gente fala, a gente conversa, que parece que existe uma obrigação de você ser empreendedor. É, não existe. Né? Mas o problema é que a gente mostra o caminho. E essas EJs, pelo que ele está dizendo, é uma maneira de despertar esse sentimento e de direcionar ele, né? Muito bom. Maneiro. Ele mandou um link aqui da Brasil Júnior, órgão que fomenta o movimento Empresa Júnior em nosso país. Brasiljúnior.org.br. É muito legal. Vai lá se você estiver interessado. Eu só espero que isso não seja mais uma maracutaia do nosso governo, né? Vamos ficar na torcida? Fica sempre de olho aberto, né, cara? Carlos Kalel. Kalel? Kalel. Kalel, se ligou? 19 anos, com certeza. Não, não tá escrito como Kalel. Não, mas cara, com certeza. 19 anos formando em técnico em eletrônica. Tá aqui, porque ele abreviou, ele fudeu a gente. Tá abreviado Tecn. Ele é formando em técnica em eletrônica? Talvez. Bem, ele está se formando em alguma coisa tech de eletrônica. Ok. Belém do Pará. Caros amigos do Nerdcast, gostei muito do Nerdcast sobre empreendedorismo. Sim, as histórias de grandes empreendedores são sempre estimulantes. Ainda mais quando eles vendem tudo por 1 milhão. Estou levando essas lições para a minha vida, já que buscarei meu próprio negócio. Que bom. Foi falado que as escolas não preparam para o empreendedorismo. Porém, na minha, nós tivemos uma... Caraca, uma o quê? Uma chamada uma empreendedorismo. Matéria, uma matéria. Então, provavelmente vocês tiveram uma tech, talvez... chamada Empreendedorismo e Cooperativismo. Uhum. Nome longo, porém efetivo. E faz parte da grade curricular do Instituto Federal, não vou dizer da onde. Onde se cursa o ensino médio junto com o curso técnico. Você vai dizer da onde? O cara mora em Belém do Pará. Então, fica aí a dica. Cooperativo. Por que, que toda cooperativa tem pinheiros como símbolo? Tem pinheiros? Toda cooperativa? Cooperativa não sei o que lá. Tem lá dois pinheirinhos. É mesmo? É, eu não sei porquê. Isso é algum signo, então, comum que a gente não sabe o que é. Bem, ele continua dizendo aqui. A matéria em si é uma palestra com duração de 6 meses. Caraca, meu irmão, tiro na cabeça. Não, caraca. É uma aula, cara, que o cara tem... Falando que é uma palestra. Nos mostrando técnicas, fazendo testes de quão empreendedores somos e etc. No final da matéria, deveríamos criar uma empresa fictícia, com todas as burocracias e tudo mais. Baseado no curso, criamos a Platine Eletroeletrônica, que cuida da parte de manutenção de computadores de bordo, de carros e toda a parte eletrônica embarcada. Olha aí. Buscamos cursos, lugares, pesquisamos o mercado e tudo mais. Na nossa avaliação, não fomos à falência. Isso é importante. Pelo contrário, em uma visão geral futura, viramos referência norte e nordeste neste ramo, além de ficar de vez o nome Platine no mercado. Eu não entendi. Tudo isso ele imaginou, é isso? Não, eles devem ter feito... Não, ele não imaginou, cara. Não imaginou, ele não sonhou. É o que ele falou, que foi uma empresa fictícia que ele fez no curso. Então, mas ele deve ter... O grupo dele criou a empresa e deve ter seguido todas as normas. Mas na avaliação deles, não, eles não foram... Na avaliação deles, professores, provavelmente, né? Não, ele falou na nossa avaliação. Mas assim, como ele escreveu aqui em cima, tivemos uma chamada... Na nossa avaliação... Entendeu? Entendi. Na avaliação que... Faltou um pouco de esclarecimento aqui. Tá bom, aqui é isso. Ok. A Platine ficou no mercado. Ficou. Bom, essa pequena brincadeira já serviu para buscarmos nosso espírito empreendedor. E com certeza supriu a deficiência que vocês falaram. Que a escola não prepara as pessoas para serem empreendedores, só prepara as pessoas para a indústria. Sim, diz ele. Vamos para a indústria, mas com um espírito diferenciado. Um espírito empreendedor. Muito bom. Excelente matéria. Redação, vale a pena se esforçar. Lucas Coelho, 32 anos, empresário publicitário nas horas vagas. Marília Espenazola. horas vagas? Aí não. Publicitário não tem tempo pra fazer nada, cara. Publicitário não tem hora vaga. Venho agradecer mais um grande Nerdcast sobre empreendedorismo e contar como minha história se relaciona com eles. Trabalhava com uma agência de publicidade do interior de Mato Grosso do Sul, focada em varejo, a área que não tenho tanta afinidade assim. Um dia prestei serviço de endomarketing para uma multinacional que passou a ser cliente da agência e me apaixonei pelo trabalho. O que é endomarketing? Endomarketing é aquele marketing, ações para dentro da empresa, para as pessoas terem melhores resultados, etc. Podia ser intromarketing. É, mas também serve endo. Tentei algumas conversas com donos da agência para uma mudança de foco para a comunicação corporativa, mas eles acharam muito arriscado. Olha. Um dia, ouvindo o primeiro Nerdcast Expresso Empreendedor, percebi que eu não precisava viver para sempre como funcionário. Terminando o Nerdcast, abri a página do portal do empreendedor, fiz meu cadastro e chamei minha mulher dizendo: tenho um CNPJ. Vou pedir demissão amanhã. Não! Calma, cara! É isso, calma. É totalmente confuso. É sim, cara. Mas vamos ver a história dele. Nosso telefone estava cortado, o carro estava quase dando busca e apreensão, e ainda assim eu me sentei na frente dos chefes e disse: tô fora, vou arriscar esse tal de endomarketing. Liguei de um orelhão para o diretor de comunicação da multinacional em São Paulo e pedi para tomar um café da manhã com ele. Comprei uma passagem de ônibus parcelada no cartão de minha sogra, peguei quase 12 horas de ônibus para São Paulo. Caralho. Fui até a padaria indicada, passei 30 minutos com ele tomando um café, pão na chapa, apresentei um rápido slideshow da proposta da agência e meu notebook e saí de lá com: ok, fique tranquilo porque nós gostamos do seu trabalho. Acho que estava na hora de você empreender mesmo. Caralho, que foda. Na hora do almoço, peguei um ônibus de volta, passei outras 12 horas sorrindo para o banco da frente pensando: sou empresário, porra! Caraca, maluco, passou uma reunião depois de 12 horas num ônibus. Ah, que bonito, hein? Puta merda, que noite desgraçada. Mas valeu, né? Hoje, 2 anos depois desse fatídico café da manhã, tenho o prazer de acordar todo dia e vir para a minha agência de comunicação corporativa ver os profissionais de criação, todos usando iMacs e desenvolvendo trabalhos para 5 multinacionais, além de clientes menores. Caraca, que foda. Que foda, foda. Ele bota aqui: tudo isso graças a vocês. Fica aqui meu eterno agradecimento. Graças a gente, porra nenhuma. Que está... Ah, começou. Não, se eu tiver qualquer participação, eu quero a minha parte. Em espécie. Tu quer ser sócio, cara? Ah, porra, não vem com essa, não. Ai, ai, isso é uma zagada. Não fui eu que me meti no ônibus, cara. A gente não tem nada a Muito bem, muito bem. O senhor Tucano esteve há pouco tempo humildão pela Europa também. Humildaço, humildaço. Bom, almocei uma vez só, cara. Aqui no aeroporto, né? Aqui no Galeão. Que merda. Caralho, que merda. Isso é humildade máxima mesmo. Só pra deixar registrado que dessa vez eu fui mais humildão possível. Eu comprei uma passagem no dia de Natal, na véspera de Natal, dia 24, que tava mais barato, e comprei pelo Rio, saída pelo Rio, ao invés de ser saída por São Paulo. Olha aí. Aí eu peguei uma ponte aérea em São Paulo, fui pro Rio, fiquei esperando do meio-dia até as 9 horas da noite naquela merda daquele aeroporto, brother. Pica pra fazer. E eu não conseguia comer nem tomar uma cerveja, porque de 5 em 5 minutos chegava um engraxate perguntando se eu queria engraxar meu tênis. Seu tênis. Caralho, como tem engraxate naquela porra, velho? Não, olha só, o aeroporto do Rio ele é um vórtice. Ele tá num vórtice temporal. E tem algumas coisas que são iguais. Ele não tá num vórtice mais, ele tá numa guerra. Ele tá em guerra, cara. Ele parece Sarajevo. É uma obra que não termina nunca. É uma obra que já tá uns 3 anos. Toda vez que eu chego no Rio, tá a mesma merda. Não, tá pior. Toda vez tá pior, cara. A última vez que eu fui, tinha arrancado o chão. Sabe, você tem que andar no concreto. E não tem uma vez que o ar-condicionado esteja funcionando. Ah, não tem isso, não tem isso. Que ar-condicionado, JP? Não fode. Rio de Janeiro, porra. Temperatura prazível. O ar-condicionado, os urubus levaram. Os urubus levaram. Olha o ar-condicionado só, do aeroporto. No aeroporto do Rio... tem ascensorista em elevador de 3 andares, maluco. É verdade, é verdade. É inacreditável. Cabe de emprego foda. É, mesmo porque o ascensorista, ele ocupa o lugar de 3 pessoas, né? São as profissões que só existem no Brasil atualmente. Porque o assessorista, pelo menos, é uma pessoa honesta que tá ali, né? É, tá ali, sobe, desce ou vai na meiota. É isso que ele faz, né? 3 andares. Agora, e aqueles pau no cu que ficam lá, que teoricamente seriam pra ajudar e pra pegar carrinho, sei lá qual é a profissão daqueles filhos da puta, mas que na real eles só são cambistas. Sou doleiro. Como é que chama? Doleiro. Doleiro. Eles estão ali pra fazer propaganda, pra te encaminhar. Esses doleiros, se você reparar, de 5 em 5 anos, o Fantástico faz uma matéria de câmera escondida. Mostrando... É a mesma matéria, não é? Os mesmos. Eles só envelhecem os caras. Há 30 anos, cara. Eles mandam o Hans Donner envelhecer os caras. Há 30 anos, ou mais, pelo menos, você chega na porra do aeroporto e sempre tem alguém, normalmente um cara obeso, de calça de, sei lá, de sarja, de camisa meio aberta, com cordão de ouro aparecendo, suando que nem um filho da puta, porque não tem ar-condicionado no Galeão, né, pingando, brilhando. Que a primeira coisa que ele faz quando você sai do desembarque internacional, mete a mão na tua mala e grita, quer táxi? Não, porra, não quero táxi e larga minha mala, filha da puta. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Eu tinha vontade de ir na Copa do Mundo. Eu não vou porque uma passagem aérea pro Rio de Janeiro na Copa do Mundo vai ter o preço de uma passagem internacional. É pé, porra, mais fácil. Eu queria ir como, sabe, um programa do Discovery Channel, sabe? Galeão Selvagem. Sabe, né? Ficar de binóculo observando o que vai acontecer. Porque, cara, o caos que vai se tornar esse aeroporto... Vai ser foda. Esse não, né? Todos. Todos, sim, com certeza. Mas é porque o Galeão, ele é particularmente zoado. A galera pode até falar de Guarulhos, de Congonhas, mas o Galeão é zoado demais, cara. Mas, ó, a parada da ascensorista, tem uma boa também que eu cheguei e perguntei pra ascensorista, falei assim, onde é o check-in da KLM? Ela, hã? É o KLM. Aí uma mulher virou assim, KLM é companhia aérea. KLM, gostei, viu? Nunca tinha ouvido falar, gostei. Aí, cara, a filha da puta trabalha 40 anos nessa merda. Nunca ouviu falar em KLM. Mas é assessorista, não é balcão de informação, pô. Sabe o que acontece? Eu olhei pra galera dela, KLM, né? Aí ela, KLM, tô aprendendo. Cara, quem viaja de KLM não fala com o assessorista. Ele já sabe onde é a KLM, ele vai direto. Ele entra e fala, bom dia, boa noite. Inclusive, esse seu manto de humildade acabou de cair por terra, né, meu amigo? KLM, né? Porque humildão viaja de gol. O cara tem que ir pra Europa de taca, mano. No taca não vai estar lá, não, cara. Pô, KLM é foda. Daqui a pouco você vai me dizer que deu uma voltinha de Lufthansa também. Não, porque, mas só que... Porra, pela janela. Não tem gol pra Bruxelas, cara. Peraí. Foi mal, hein? Pega o Ronaldo. Não tem gol para Bruxelas. Puta merda. Peste de monóculo. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Oh, God! Então você foi pra Bruxelas. Fui pra Bruxelas. Na humildade. Lógico. De KLM. Juntou milha pra caralho. Mas e aí, como é que... O que foi a segunda vez que você foi pra Bruxelas, aliás. Isso. É. E aquele chapéu bonito que vocês falaram, não me esqueci. Cartola. Mas tu tá com algum business lá, algum caso? Qual é a parada que tu tá com Bruxelas? Não, a parada foi a seguinte. Bruxelas foi... Ele vai tomar uma serva. Ele vai lá chegar em Bruxelas, tomar uma cervejinha e já volta. Tá. Bruxelas... É quente aqui. Em Santos, vou ali rapidinho, amor. Bruxelas, ela entrou na outra viagem porque era caminho. A gente ia sair da França, ia pra Holanda, aí passava por Bruxelas. Aí, vamos ficar um dia em Bruxelas? É, porra, porque não, foda-se, né? Aí, ao invés de ficar um dia, a gente ficou dois, só que um a gente foi pra Bruges e o outro a gente ficou em Bruxelas. A gente viu Bruxelas um dia, achou irado, tá ligado? Mas não deu tempo de conhecer. A gente só foi lá no Delirium Café. Aí, dessa vez, a gente ficou 4 dias em Bruxelas, que é foda, cara. Dos melhores lugares na Europa. Bruxelas é o lugar que tem lá as milhões de cervejas, é isso? É, aquelas cervejas trapistas que o Azaghal tá me devendo? Tô devendo, 6 cervejas trapistas. Exatamente, então lá de 8 monastérios trapistas, 6 ficam lá. É um na Áustria, um na Holanda e 6 lá. Então, só por isso já vale, né? Porque... Mas que é isso? Monastério trapista? Que porra é essa? Então, tem uma ordem de monges chamada trapista. E eles fazem cerveja trapista? E 8 desses monastérios fazem cerveja e vendem como cervejas trapistas. Ah, então não é uma indústria, é uma parada de... É uma cerveja santa. Essa que é a parada. Olha aí. Cara, eu tomei uma lá... De água benta, água benta, cara. Foi considerada a melhor cerveja do mundo, que chama West Velletaren 12. É uma cerveja double. Cara, aqui. Esse monóculo tá encravado na cara. De sacanagem, cara. 12 euros uma taça. Olha aí. Puta que pariu. O cara toma cerveja em taça de champanhe. Não, esse é Adeus. É Adeus uma... vende aqui na Zona Sul. Então, mas quanto é que custa? 200 pau? É um 300 e pouco. É mais barato pagar uma passagem da KLM lá e tomar uma cerveja lá. Pô, é muito mais, né? Não, lá custa 25 euros no bar, gelada. Não, nem que custasse 25 euros, amigo. 300 reais uma cerveja, realmente, 25 euros eu cogito, mas já meio triste, bem triste, eu admito. Cara, que cerveja é Deus, a maioria que prova não gosta, né? Porque ela é uma cerveja feita no processo da champanhe, só que ao invés de ser feito com uva, é feito com cevada. O cara vai, crente que vai tomar uma puta cerveja assim, e é outra pegada, né? Outro, tanto que é em copo de champanhe que eles servem. Porque os caras pisoteiam a cevada, é isso? Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão. God! E Bruxelas foi maneiro pra caralho. A cidade vive basicamente de batata frita, chocolate batata e creme. É, me falaram que cada esquina tem uma carrozinha de batata frita. E eles reivindicam a autoria da batata frita, né? Que inventaram a batata frita. A batata frita de lá é incomparável com qualquer outra batata frita do mundo. O Asterix entre os belgas, eles falam isso, que eles inventaram. A batata frita da Bélgica é a melhor ever? Não, cara, é indescritível, cara. É mesmo? Não, mas peraí. Batata frita é uma parada bem standard, na real. Assim, você diferencia ele pelo óleo zoado ou óleo novo. Não. Batata. É uma parada surreal, cara. Sem sacanagem. É porque, assim, a batata deve ser diferente, deve ser de outro tipo, não é a batata que a gente come aqui. Puta, tem um amigo meu no colégio, o Jürgen. Lembra dele? Ah, lembro. A família dele era da Bélgica e tal, o pai dele era da Bahia e tal, por isso que ele veio pro Brasil. E aí ele voltou, depois de terminado o colégio e, sei lá, faculdade, acho que nem terminou a faculdade aqui, ele voltou pra Bélgica. A família dele era toda de lá. E ele trabalha justamente, adivinha o quê? Exportando batatas. Amor, pensei que ele tinha carrocinha de batata frita. Né? Então, realmente, ele compra e vende batata. Tá no ramo de batata mesmo. A Bélgica tem essa parada de batata. Ele é batateiro, então. Ele é batateiro. O processo de fritar batata é o que é usado aqui em restaurante, que é você fritar a primeira vez a 160 graus, aí deixa ela descansar e depois frita a 180 graus. É duas frituras. Mas assim, eu já tentei fazer aqui, é impossível, cara. E lá vende também em toda esquina e vende no cone, assim, sacou? Você sai andando com um cone de batata frita. Olha aí, como é que é o nome lá? Como é que chama? Fritz. É em francês, né? Frites. Pomme frites. A história da batata é engraçada, né, cara? Porque a batata tá dentro da culinária europeia direto e a porra foi descoberta aqui nos Estados Unidos, né, cara? Ela é americana, né? Na América Central também. E de repente ficou em toda a culinária europeia, de todo lugar, muito baseado em batata. E aí, o chocolate belga também é o considerado o melhor do mundo. É melhor que suíço, na minha opinião. E o que esses putos fazem pra não ficarem gordos, cara? Caralho, é impressionante, velho. A gente foi na semana entre o Natal e o Ano Novo, então tava lotado. Cara, parece que é desfile de moda, cara. As minas tudo magrela, mega magra, assim. Eu não sei, cara. Na Itália também, nego come que nem animal. O dia inteiro, os filhos da puta só comem e os caras são magros. Ah, mas eu passei esse tempo todo aí comendo e bebendo e emagreci também aqui. Anda pra caralho lá, né? Deve ser isso. A galera anda bastante. Eu não sei. De tudo que eu emagreci na França e na Inglaterra, eu engordei na Alemanha. Mas também encheu o rabo de salsicha, né, cara? melhor. Encheu o rabo de bratwurst. Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão. JP, tu foi pra onde no México? Cara, eu fui pra Tijuana. Ih, aí sim. Tava em San Diego, não é isso? Tava em San Diego, passei a roleta e caí em Tijuana. Tomou o Spanish Fly? Não. Cara, lá tu não pode tomar nada. Tu só pode tomar Coca-Cola em lata, que tu tem que inspecionar se tá bem lacrada, mano. Tu foi fazer o que em Tijuana? Tu foi comprar Viagra? Não, eu tava em San Diego. Eu resolvi dar um pulo lá em Tijuana pra ver qual era, cara. A gente tá nessa a luta de ir pra Comic Con, que é em San Diego. Uhum. Né? E aí eu fico pensando, será que vale a pena ir pra Tijuana? Sabe que eu tô com um fornecedor que eu perguntei pra ele se ele não consegue fazer um pacote pra Comic Con. Peraí. Fornecedor mexicano? Não, esse fornecedor tá americano. Esse fornecedor americano. Lá em Tijuana tu consegue muito fornecedor de Viagra genérico. Lá tu consegue fornecedor maneiro. Olha só, Viagra e genérico. Isso é pra se fuder fácil, né, bicho? E não é em qualquer lugar, hein? É pra se fuder, tu toma o Viagra e o pau entra no cu, meu irmão. Não, porra, quer dizer, a vida do cara já não tá lá essas coisas, né? Já tá cogitando. Se o cara tá comprando de Viagra genérico, a vida do cara tá uma merda em todos os sentidos, cara. É a parada... Tá cogitando o uso comum e quanto mais de Viagra. A parada é que o nego vai lá comprar Viagra porque lá não precisa de receita, entendeu? Porque aqui precisa de receita. Ah, tá de sacanagem. Falei, a gente precisa de receita de Viagra? Receita, exatamente. Então, o cara tem que ir no médico falar do cara. Tem que ir no médico. É, exatamente. Tu não chega na farmácia e pede... No Brasil não precisa. Mas nos Estados Unidos tu não pode chegar na farmácia e me dar um Viagra aí. Não tem essa. Olha só, eu tô parecendo um macarrão molhado. A senhora pode me dar um Viagra? Aí nego vai pro México, né? Comprar. E é, pô, um décimo do preço ainda. Porra, mas também não deve fazer nada. Deve ser metanfetamina aquela porra. A cada três passos tem alguém querendo te vender, mano. Mas aí eu fico pensando, porra, ir pra Tijuana deve ser aquela furada master. Tu atravessa a fronteira, roubam teu passaporte, teu dinheiro, tu não consegue voltar pros Estados Unidos, tem que ficar chorando exílio na Embaixada Brasileira, no México. Embaixada Brasileira? Quem for a Tijuana, segura o passaporte, cara, como se fosse a tua alma, mano. Se perder, fudeu. Se perder, tu tá na merda, mas na merda é sem proporções. Proporções bíblicas, né? Aí você chega na fronteira, ah, eu perdi o passaporte, mas eu tava aqui hoje, eu passei aqui de manhã. Irmão. Beleza. Merda em proporções industriais, né? Além do passaporte, o outro conselho que eu dou é não beba água em hipótese nenhuma, né? Nem engarrafada, porra. A engarrafada você desconfia. A 600 engarrafada rafada não toma em hipótese nenhuma, senão tu vai mijar pelo cu por uma semana. Quer dizer, eu acho então que o melhor conselho pra quem vai em Tijuana é não vá. Exato. É, não vá. Mas se o cara tiver afim de uma experiência diferente, quiser fazer uma night, porra. Pelo bizarro, é um inferno, coisa, né? Fazer um hangover, né? É, fazer uma parada nesse esquema, vai. Agora é muito maluca a parada lá, cara. E os caras, cara, que é mexicano, cara, tu não entende. Os caras pegam um burrico, cara. Pintam o burrico como se ele fosse uma zebra. E querem te tirar a grana pra tirar uma foto com o burrico. Aí na frente tá pintado de cor de rosa, aí o outro tá pintado de laranja com vermelho. Cara, para que tu não tem ideia, tio. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho vontade de ir a um lugar bizarro. Caralho, eu imagino o Galeão em Tijuana. É seu combo, brother. Mas é o mesmo Galeão, só que com todo mundo de bigode lá dentro. A entrada é engraçado, cara, porque, pô, o esquema de volta é sinistro, né, pô? Primeiro tu não pode ir de carro, tu não pode, quer dizer, a não ser que tu more lá, lá na Califórnia e tem um carro americano. Agora, carro alugado, você não pode passar na fronteira com carro alugado, né? Que não volta, né? Não pode, é proibido pela regra da locação de carro lá. É uma multa do cacete se você tentar fazer isso e voltar. Legalmente falando, nas leis dos Estados Unidos, não é a regra da locadora? É, é. Ah, você tá. Pode passar com o carro alugado pra lá. Saquei. Então, tu pode pegar um ônibus em San Diego, tem uma porrada de tubo pra Tijuana. Não, deve ser beleza esse ônibus. Eu já tô imaginando com galinha. O ônibus é bom, cara. O ônibus é bom porque vai muito velhinho comprar remédio. Lá em... Olha aí! Cara, em Tijuana, o que tem muito? Tem muita farmácia, pra todo lado tem farmácia. Tem muito dentista, consultório de dentista. Porque é muito barato aqui nos Estados Unidos. E oficina mecânica. Quem mora em San Diego vai consertar o carro em Tijuana, cara. Puta, caraca, Tijuana é a Baixada da Califórnia. É a Baixada de San Diego, é isso aí. Então tem um monte de tour que sai de San Diego pra lá. Ou então tu pode pegar teu carro e parar em alguns estacionamentos da fronteira. Tem um estacionamento lá. E atravessar a pé. Tu atravessa a pé, tu pega tipo uma passarela e cai dentro do metro. Tu passa numa roleta. Ponte da amizade. Ponte da amizade. Passa roleta, até no México, não tem ninguém na fronteira, mexicano na fronteira ali pra pedir pra nada. Tu entra quem claro. Quiser. Uhum. Quem quiser. Agora, nada. Na volta... Aí, na volta, aí é uma fiscalização ferrenha, né? E outra parada que nego vai fazer lá em Tijuana é fumar charuto cubano, né? Ah. Agora, também conselho de, pra quem vai lá, não compre e tente entrar nos Estados Unidos com ele, né? Porra aí, cara. Vai em cana na hora. É preso na hora, é contrabando, é preso na hora. Mas o remédio você pode entrar? É, tem pode. Uma cota permitida, pode. Sei lá? É, não pode. O cara não é proibido você comprar remédio lá. É até o risco e responsabilidade. Agora proibido. É. E venhamos e convenhamos, voltando lá naquela história do Viagra. O cara já tá na merda de vida, prevendo o uso quanto mais de Viagra. Aí o cara, além de tá broxola, ainda vai ficar pobre. Meu amigo, se o cara atravessou a fronteira do México pra comer remédio, ele já tá pobre, ele cara. Ele tá muito fodido, velho. É puta que pariu total. É, sabe, a minha vida é uma merda, eu vou piorar. Vou te rolar na comprar um remédio que aumenta meus batimentos cardíacos e provoca paldurecência precoce. E pode piorar mesmo, se beber água e ter o passaporte roubado. Aí piorou. Vai ficar andando, tio, uma semana de pau duro. Maluco! Eu e o Jovem Nerd temos uma história peculiar. Já sei. De quando a gente foi pra Los Angeles. Conhecer o Sly. Né? Foi zerar a vida e tal. É, isso. E aí teve essa história um pouco peculiar, eu diria. Não, o Azaghal chegou lá, já enlouqueceu. Falei, quer alugar carro conversível? Carro conversível, foda! Porra, eu falei, se a gente vai encontrar com o Giuseppe, eu queria alugar um Ram V, sabe que é aquele... Que a gente ia encontrar com o Stallone, cara. O cara é um brucutu. Vai que o cara vê a gente sendo o carro. Eu não queria sair, sei lá, de um Escort, sacou? É, você viu, porra, de um carro maneiro, cara. A gente ia ficar poucos dias. Falei, vamos alugar. E não é caro. Essa que é a parada. Não era caro, não. Não é caro o aluguel do carro, cara. Caro é aqui no Brasil, que tu aluga uma porcaria de um carro 1.0 mais caro que a gente alugou o Camaro lá, cara. É, então a gente alugou um Camaro conversível. Eu nem ia alugar o Camaro com Mega Power. Eu ia alugar um Mustang, que era mais... Mas aí o cara falou, o Camaro é super esporte, aí eu, puta, tá na promoção, o cacete foda. E tal. Aí eu falei, beleza, então vambora. Eu boto na conta da empresa. Eu trabalho pra caralho, eu tô com jornada de 18 horas. Aí beleza, aí a gente alugou o carro conversível e tal, tirando onda lá. É só andamos de carro conversível, só carro aberto, até na chuva. No primeiro dia, cara, tava todo mundo pimentão. Ninguém passou protetor solar pra andar de carro, tive, né, que cara? Comprar um boné urgente. Que tava... Mas aí, cara, é o seguinte, a gente chega lá, chegamos no hotel... Tá. Que era do lado do Nakatomi Plaza, é sempre importante dizer isso. Isso, Nakatomi Plaza lá em Los Angeles, maneiro, do de matar. E aí o que acontece? Chegamos tarde, né? Então, restaurantes todos fechados e... Caraca, e agora? Onde é que a gente vai comer e tal? Aí perguntei pra moça lá que estacionava o carro no hotel. Oi, você tem algum lugar pra comer essa hora e tal? Não sei o que. Ela indicou lá, tem uma hamburgueria 24 horas, lá, vai lá e tal. Era bem bom o hambúrguer de lá, inclusive. É. Aí a gente foi, né? Aí, beleza... Lugar meio esquisito. Muitos caras felizes. Muito... Aí a gente, não, beleza, vamos lá comer o nosso... Puta que pariu. O nosso hambúrguer. Califórnia é um lugar quente, então tinha muitos caras sem camisa. Aí a gente não tinha realizado a parada, sacou? A gente tava na boa, tranquilo, isso é normal. Hoje em dia tudo é normal, cara. É, vai lá, Ursão. Hoje em dia você não pode encrencar com nada. A gente foi no restaurante e tal, aí fez o check-in no Foursquare, ganhou um muffin rosa, ok. Ok, tá só. Fizemos o check-in, ganhamos o muffin. Bom muffin, inclusive. Ei, ei. Aí no segundo dia, a gente ficou há poucos dias em Los Angeles, então a gente aproveitava ficar o dia inteiro, sabe, conhecendo as paradas, indo em shopping, outlet, maluquice total, sabe, pouco tempo. A portuguesa mandou comprar uma tonelada de vitamina, só vende 2 potes, se eu soubesse eu ia pra Tijuana comprar porra da vitamina. Tinha que ficar indo em farmácia comprar porra das vitaminas da portuguesa. Dia seguinte, dia de caraca, tá tarde de novo, os restaurantes fechados. jantar, a gente não jantou. Puta, vamos de novo então naquela hamburgueria. Aí a gente começou a andar, como a gente já tinha reconhecido o lugar, a gente começou a andar, assim, já mais prestando atenção em volta. Ah, vocês repetiram a hamburgueria? Repetiram. Ah, gostou. Vocês pegaram aquele cartãozinho que o cara vai furando, tantas vezes você for, você ganha um... milhagem, não, milhagem. Falou assim, estranho, naquela boate tinha uma mulher muito alta ali na varanda, né? Alta. É, mulher forte. Forte. Gogó, né? Gogozaço. Aí a gente começa a olhar, a gente tá, isso na região daquele restaurante, na mesma rua, né? Aí a gente continua andando, né? A gente olha as boates, muitos rapazes de gola V, sabe, apertar, andando juntos e tal. A gente começa a olhar as lojas, cara. Mas parecia aquela cena do Loucademia de Polícia, sabe? Era só manequim. Couro, só couro. Fortíssimo. Todos os manequins tinham bigode. Todos os manequins tinham bigode. Aí, caraca. Bigode cap, cap, né? De cor. Aí a gente, caraca, Zagal, essa é a rua gay de Los Angeles. A mulher viu dois gordos urso no carro conversível, sozinho, sem ninguém. Mandou a gente pra rua gay. E deu a boa, pô. A mulher foi parceira. E o nome do restaurante era 24. Porque era 24 horas. A mulher foi parceira. A mulher foi parceira. É, ursão. A gente, caralho, não, olha. Olha só, é, vamos procurar algum outro lugar pra não dar muita bandeira aqui, cara. Passar o centro do Lezão e encontrar o Ice-T, né, o Boricão. Não, vamos mais pra frente ver o que tem mais. Aí a gente... Ó, tem um IHOP 24 horas. Puta que pariu. Lá no fim da rua. IHOP... É famoso pelas panquecas, né? É, pelas panquecas merdas. Inclusive o nome significa International House of Pancakes. Ah, é? Essa desgraça só tinha aqui no sul dos Estados Unidos. Não, né? Tem lá também, cara. Essa merda tem lá também. Aí a gente, puta, vamos... Aí a gente falou assim, vamos no IHOP. Que é mais heterogêneo. É, pode ter uma, né, mistura lá no fim da rua e tal. Aí a gente sentou. Cheio de white trash, gente. Maneiro, ok. White trash. Vamos mandar um redneck também, um hillbilly. Tinha muito hillbilly. Aí, cara, quando a gente olha, cara, a gente tá no meio da refeição, a gente, eu olho pra cima assim, mas tem uma bandeira, tipo uma flâmula gigante. Confederado. Não, de arco-íris. De arco-íris. E ela fazia uma ponta, né? Mas ela seta pra nossa mesa. Seta pra nossa mesa. A gente, cara, não acredita. Você tava num restaurante white trash gay. Aí quando a gente vai embora, liga o carro, liga o rádio, tava tocando Elton John. Ai, caramba, meu irmão. Só falta a gente baixar a capota e tirar a camisa, sabe? Dentro de mais um minuto estaremos no galinhão. Tucano, furadas de hospedagem. Então. Você tem alguma? Recente? Imagina. Cara, eu tomei uma bica em Amsterdã. Cara, foi realmente zica. Entrei naquele site de aluguel de apartamentos. Airbnb. Exatamente. Eu fui pra lá pra passar o ano novo, né, em Amsterdã. Na humildade. Aí, na humildade sempre, né? De 2011 pra 2012 eu tinha passado lá e achei foda, muito maneiro. É, realmente a gente chega... Nesses programas a gente fica babaca do caralho. Né? Não tem como, cara. Então eu preferi passar meu Réveillon em Amsterdã. Eu tô legal de Copacabana. Cansei de levar cidra na cabeça de Copacabana. Tô achando Copacabana muito demodê ultimamente. Vou pra Bruxelas. Só que da outra vez a gente alugou um bed and breakfast, que era muito maneiro, velho. Tipo, o apartamento tava novinho, só que não era muito bem localizado. Dessa vez a gente alugou a uma quadra da Museumplein, que é onde tem lá o Rijksmuseum, onde tem aquele letreiro em Amsterdã. Não achei essa porra quando a gente foi lá. Alugamos essa casa, né, no Airbnb, e eu entrei primeiro no Street View pra ver como é que era a rua, né? E porra, a casa era em cima da loja da Chanel. Porra! E era só loja fodida essa coisa. Eu falei assim, pô, então... É porque qual é a ideia dessas paradas de alugar, né, Airbnb? A gente já teve um outro Nerdtour que a gente usou um outro serviço desse e tal. A ideia... A gente já usou Airbnb também, Nerdtour, né? Já usamos na Alemanha. Isso. A ideia é você alugar um AP que vai sair mais barato do que ficar num hotel, né? E com condições maneiras, né? E eu demorei pra caralho pra escolher o hotel e quando eu fui ver tava muito caro já. Aí, porra, isso aí salvou. Eu falei, pô, legal pra caralho, foda-se, vai ser esse aí mesmo. Aí a gente tava eu, senhora Tucano... E mais um casal. Aí só que o outro casal veio em outro trem de Bruxelas, não veio no mesmo que a gente. E aí a gente desencontrou, eles perderam o trem, desencontrou tal, não sei o que. A gente falou, bom, então vamos indo a gente lá pra casa pra ver, né? Cara, a gente foi recepcionar. apaixonado por um imigrante, assim, sei lá, paquistanês, alguma coisa assim. O cara falou, olha, vocês vão conhecer a casa mais amável, adorável de Amsterdã. Aí entrei. Velho, não tinha parede. Era uma casa muito engraçada? É, pique casa do Vinícius, maluco. Olhei assim pra direita, tinha uma lona no lugar da parede. Aí dei uma olhadinha, tinha um buraco, uma cratera. Daria facilmente pra viver um elefante. Falando de um elefante ficar lá dentro quietinho, ele poderia viver. Aí subimos a escada, tal, não sei o que. A sala era toda zoada, cara. Infiltração no teto, buraco na parede. Caraca, maluco. Fiação toda zoada. E tinha umas mochilas na sala. Eu falei, tipo, de quem criança? Essas? Mochila de criança tinha na sala. Aí o cara falou, não, é do pessoal que tá saindo. Eles pediram pra deixar a mala aqui enquanto eles... Vou te chamar a polícia. É, eu... Tá aqui, valeu. Aí me levou pro segundo andar, que eu nem sabia que tinha segundo andar, porque não falava que tinha escada. É. A escada era tipo uma escada de submarino, cara, de tão íngreme. Nossa, cara, nossa. A porra dos degraus, cara, era tipo... Tá reclamando, cara? Tomou um upgrade pra um dois andares e tá reclamando da escada? Duplex. Duplex em Amsterdã é muito, né? O pessoal não tá satisfeito com porra nenhuma mesmo. Aí subiam pro segundo andar, o cara mostrou lá o banheiro, era horrível o banheiro, um escritóriozinho e a cozinha. Aí na cozinha ele falou, olha, tem azeite de oliva, você pode usar, não paga. Eu, ô, legal. Valeu. Olha, azeite de oliva. Aí chegou e falou, você toma café de manhã? Eu falei, toma. Aí ele chegou, então, ó, tem essa máquina aqui, não era uma máquina de café, era assim, era um pote, uma tampinha com um palitinho que você socava assim, sabe qual é? Um palito, não. É o seguinte, ele chegou assim, ó, você pega esse pó de café, era café solúvel, bota aqui, esquenta a água no fogão e tal, bota aqui, dá duas apertadinhas aqui em cima dessa máquina aqui e você vai tomar o melhor café do mundo. Eu falei, caralho, velho, o cara é mágico. Transformar nesse café num expresso, né, italiano. Aí beleza, caralho. Nisso a Bárbara já tava completamente sem chão, tá? Sacou? Uhum. Aí, terceiro andar, não era duplex, era triplex. Parabéns. Pô, lá no terceiro andar tinha o monóculo e a cartola na cama. Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão. Tinha um cômodo no segundo andar, que era assim, de 1,5 por 1,5, que tinha uma porra de um varal cheio de calcinha, cueca, meia. Caralho, que porra é essa? Porra, cara, tô falando, cara, era o inferno na terra. Aí subimos mais uma escada daquelas e chegou, caralho, quando chegou no quarto, velho, que eu vi um colchão de casal jogado no chão. Ah, não. Cara, ah, que era o cativeiro? Não, que tinha sequestrado ali? A iluminação era um fio enrolado numa tábua do teto, do telhado, e a lâmpada pendurada. Escolheu bem, Tucano, parabéns. Olha, como é que eram as fotos dessa porra no site? Cara, as fotos... Só era por fora, não tinha por dentro. Ah, esse detalhe, ele não clicou. Tá. Isso eram ângulos que não apareceu nada, sacou? Não aparecia que tinha o colchão de casal. Tinha duas camas, que depois, quando eu sentei na cama, não era cama. Você sentou na cama? Eram pessoas? Aí o cara chegou lá, foi explicar uma parada, e a Bárbara tinha visto que tinha Wi-Fi e já pegou o papel pra entrar na internet, né? Já tava desesperada. Aí o cara deu um esporro nela, porque ela tinha que prestar atenção no que ele ia falar. Tava falando que não podia fazer barulho e ter muito cuidado na hora de subir as escadas, porque embaixo era a loja da Chanel e não podia fazer barulho. Ah, ok, ok. Aí o cara, ó, se precisar de mim, é só me chamar. E jogou uma bomba de fumaça no chão e sumiu. Desapareceu, brother. Que isso, cara. Aí a Bárbara falou assim, eu não fico aqui de jeito nenhum. Eu falei assim, não, eu já tô aqui no site do Ibis pra reservar um quarto no Ibis e sair daqui, cara. Uhum. Aí, beleza. Eu falei, vamos só esperar aqui o outro casal chegar pra gente avisar que a gente tá indo pro hotel. Uhum. Se eles quiserem ficar, eles ficam, mas eles provavelmente não vão querer ficar. Aí a gente ficou lá. E os caras não apareciam. A gente ficou uma hora lá esperando, cara, dentro desse cativeiro. Caraca, mano. Milagrosamente, o telefone pré-pago do cara, tava funcionando normalmente na Europa. E eu mandei um WhatsApp pro Mazola, o Mazola ligou pro cara e perguntou, onde é que vocês estão, que o Tucano tá desesperado, querendo saber onde vocês estão. Aí, a gente tá do lado de fora da casa tocando a campainha, mas essa porra, ninguém abre essa merda. Aí eu desci, eles estavam lá, mais de uma hora esperando, cara, na porta. Eu falei assim, olha, pode entrar pra ver, mas a gente tá de saída já. Eles olharam, ficaram em choque. E aí, eles lembraram que a gente, antes de ir pra Amsterdã, tinha visto um programa que um brasileiro falava que é normal o imigrante, invadir imóvel lá. Puta merda. Tá vazio, o cara invade, fica 6 meses e ninguém tira ele de lá, sacou? Só que o cara não tem dinheiro pra reformar, nem porra nenhuma. Ah. A casa era boa, era num lugar ótimo, sacou? Só que tava destruído, né, velho? O bagulho tava destruído. E o cara ia subloca a parada invadida? Não sublocou, porque ele não tava alugando, né? Exato, não era sublocado. Era posse, cara. Aí foi punk, a gente sai. A única pergunta que ficou no obscuro nessa porra toda é o seguinte, o que que a Chanel tá fazendo aí, né, cara? A rua, brother, é só loja foda, só loja top. De 3 metros pra baixo, né? 3 metros pra cima, não. As lojas são todas no térreo. Agora você avisou pra galera da Chanel que o lote em cima tá invadido? Dentro de mais um minuto estaremos no caminho. God! Em 2011, primeiro dia em Amsterdã, a gente resolveu ir, a primeira noite, na verdade, a gente resolveu ir no Ice Bar, que é aquele bar que é uma câmara gelada, a menos 7 graus, o copo é feito de gelo. Isso tem no mundo todo, né? Tem no mundo inteiro, é. Foi no Ice Bar, só que, porra, Amsterdã é facílimo de você andar, só que é dificílimo de você conseguir informação, porque você não consegue falar o nome das ruas. Sei. Tu tem que se acostumar. Com a pronúncia e tal. E a gente não tava achando a porra do Ice Bar. E a gente foi pro outro lado da cidade, cara. E, tipo, era 10 pra meia-noite. Nossa sessão no Ice Bar era meia-noite, era a última sessão. E a gente não achando. E o camarada meu resolveu parar pra pedir informação. Eu e a senhora Tucano passamos direto pelos caras. E ele resolveu parar, mas eram uns caras sinistros, velho. Tinha o White Zombie. White Zombie, cara. White Zombie era o chefe, era o líder deles. Aí ele, where is the ice bar? Aí o cara, ice bar? I have coca. No, I don't want a coca. I don't want a ice bar, Ellie. I have a good price. Aí a gente, caralho, vambora, porra. Aí ele, não, tô pegando informação aqui. Não, tu tá pegando cocaína, caralho. Aí ele se ligou, né, e chegou e falou, não, vou largar esses caras aqui, os traficantes aqui, e vou procurar em outro lugar. É. Só que aí, o cara viu que não ia vender a cocaína e resolveu dar a informação. Aí ele chegou assim, hey man, ice bar is there. Aí apontou pro outro lado. Aí esse camarada meu, oh, valeu, obrigado. Continuou andando pro outro lado, tá ligado? Ah, tipo, não quero saber mais de você, né? Aí o cara ficou indignado, né? Ele falou, hey, ice bar is there. Aí o cara falou, ah, beleza, foda-se, né? Aí só a gente ouve lá atrás o cara gritando, believe me! Cá foi para Paris. Eu quero deixar bem claro aqui o que eu vou falar. Estrelando John Candy. Eu quero deixar bem claro o seguinte: Paris é super valorizado. Ah, não! Olha aí, tá vendo como a experiência. O cara tem uma experiência ruim, aí ele guarda. Quando você tem uma experiência ruim, você pode achar que vai ser errado. Quando você tem várias na mesma viagem, fica mais difícil. Que a parada é o seguinte, o cara tá toda hora lá jantando com o príncipe Albert em Mônaco, cara, em Monte Carlo, e aí depois fica aí cagando nos outros lugares, né? É engraçado como tem bastante gente que não gosta de Paris. É mesmo? Eu imagino que Paris deva ser um lugar muito bacana, mas não a Paris que eu conheci. Mesma coisa, cara. Você vem pro Rio de Janeiro, fica em Ipanema. É uma viagem. Fica, sei lá, em Leblon. É uma viagem. Você vem pro Rio de Janeiro e vai pra um local menos pananã, é outra viagem. O cara querendo... Fica no centro, né? No centro da cidade. Boa, cara. Você é bem menos pananã do que ficar em Ipanema do que ficar no Leblon, não é? O problema de Paris não é a cidade. O problema são os parisienses. Porra, isso eu concordo. Paris deve ser do caralho sem nenhum parisiense. O senhor cara tem um agravante. Ele carrega uma mochila de 50 quilos de material fotográfico. E aí complica a vida de qualquer turista isso, cara. Não, eu outro dia a gente tava conversando, foi o Spor até realmente falou um negócio que tem todo sentido. Eu até entendo. Eu chegava dizendo, olha, eu não sei falar francês. Não, quero que você fale como você falava lá. Bonjour, monsieur. Je ne parle pas français. Parlez-vous anglais ou de Deutsch? Olha o cara! Ou de Deutsch! O nível de babaca... Yeah. Só estratosférica, cara. O babaca passa do nível parisiense que tá acostumado, aí ele se senta e se ressenta. Ele fala, pô, babaca, aqui sou eu. Você não pode chegar aqui me oferecendo pra falar inglês, que é a língua do Salvador, que eu não aceito, ou alemão, que é a língua do conquistador, que eu odeio. Porra. Babaca, aqui sou eu. Aí o cara ficava puto e era babaca comigo. Só que isso aconteceu com todos os parisienses, com os quais eu troquei três palavras. Talvez se eu estivesse chegando falando português, eles me tratassem melhor. Onde tu ficou em Paris? Farbourg Montmartre. É perto do... Perde Bom Sucesso. É Bom Sucesso de Paris. Por que isso? Porque eu sou um babaca, porque eu nunca tinha ido e eu falei, olha só, eu estou gastando milhões nessa guerra. Tem que cortar custos. Dá pra cortar? Não, não pode, não dá. Aí, ó. Fugir. Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão. Bom, aí você tá na Inglaterra, né? Tudo é lindo, tudo é limpo, tudo é maravilhoso, pô, bacana, etc. Antes você tava em Londres, aí você foi de Londres pra Paris, é isso? É, porque não tem limite. Essa galera não tem limite, cara. O JP é o único humilde da galera. JP foi pra Tijuana. É o único que mora no primeiro mundo, porra. Vai pro safari, né, cara? Vai pra Tijuana. É, vai ver zebra. O resto vai fazer excursão na Europa, vai passar Réveillon em Amsterdã. Puta que pariu. Vai pagar de gay em Los Angeles. Bom, Inglaterra, beleza, lindo, maravilhoso, fantástico. Muitos indianos bizarros e mal educados, mas... Caguei, foda-se. Aí você chega em Gare du Nord. Que é a estação em Paris. É a estação do inferno em Paris. Eu tenho foto no Instagram da chegada em Paris. Porque eu não acreditei. Eu falei, não, isso é sacanagem. Isso não é Paris. Me mandaram pro lugar errado. Imagine a decadência. Agora imagine que para ficar decadente tem que melhorar muito. Não, cara, não exagera, porra. Ah, não? Eu vou te mandar a foto. Gare du Nord é uma estação de 1800 e tiro-liro ali, abandonada por Deus, ignorada pelos parisienses de bom senso, que os argelinos tomaram para si. Muito bizarra. Ali eu já comecei a me sentir muito, muito mal. Aí, beleza, vamos pegar o táxi, né? E você vai carregando a sua mala. Veja bem, mala de duas rodas, porque eu sou um babaca. A porra da mala pesada pra cacete, de duas rodas. Isso me fudeu o resto da viagem inteira. É vontade que eu tinha. O melhor é aquela de quatro, rodas. Não é. Se você for andar com ela na rua, a quatro rodas é uma merda. É pior, né? A de duas rodas é melhor. É verdade. A de quatro rodas só é boa pra você andar no aeroporto, que o chão é liso, cara. É verdade. Eu sou um humildão, uso mochila. Olha aí. Não, mala e mochila, claro, né? Não, a mochila que o Tucano tá falando é aquela de 2,5 metros. Ah, tá. 70 litros. Não, 80 litros. Que tem o saco de dormir no topo. Isso aí. Bom, aí, vou pegar o táxi. Qualquer lugar que você chegue, em qualquer lugar do mundo, pelo jeito, tem essa temática. Você tem a fila de táxi correto, que você tem que se preocupar um pouco, mas não muito. E você tem a fila do táxi bandalha. Certo. É óbvio. Sempre, em qualquer lugar. É isso, cara. Pô, mala grande, vem cá, tem um táxi. Só faltava mexer assim pra cima pro lado, sabe, mala molete. Vem cá, brasileiro. Porra, mala grande, hein? Beleza. Nem olhava, né? Não, vamos aqui na fila, tá bom. Ok. Parou um carrinho e chega um parisiense. Primeiro, chegou a sensação sólida de CC. O CC empurrando, assim. CC é que você quer dizer o mau cheiro. Não, CCzaça, amigo. Tava sólido. Caatinga. Eu fiquei bolado com essa porra do cheiro da galera em Paris. Que é realmente uma parada assustadora, cara, assim. Vocês foram no verão? Eu já, no verão não, mas eu já fui primavera e. Eu já fui primavera e eu tô. Que pândego. Eu no verão. Junto com as massas. E me surge, provavelmente, um argelino, sem sacanagem, de uns 2 metros de altura. O cara brotou do chão, foi, ups, pra pegar a mala. Aquela alça em cima é feita pra você enfiar a mão, né? O cara botou 3 dedos, querido, porque o quarto não cabia. Fiquei olhando e falando, caralho, sempre comigo, né? bem, vamos lá. Era o seu motorista, isso? Não, ele tava pegando a mala pra botar no carro. Ok. Botou a mala, botou outra mala, que aliás eu achei ótimo. Táxi que não cabe duas malas, mas tudo bem, Paris. Paris é isso aí, Paris é conversa. Tudo bem. Botou a mala, entramos no carro, tinha uma senhora. Ah, bonjour, s'il vous plaît, papapá, lugar tal, tal, tal. Ok. A mulher era a motorista do táxi. A mulher era motorista. Ok. Nisso, quem é que me entra? O grandão, o João Grandão. Cara, quando ele entrou no carro e sentou, o carro inclinou assim pra frente. Irmão, eu olhei pra cara da Priscila, ela olhou pra minha cara, os dois pensaram, pronto, acabou. Não há mais cura. Morte, amigo. Paris vai me agredir de agora. Porra, o que o cara tá fazendo no meu carro? Porque se esse cara entrar no de me bater, ele vai me bater. Eu sei que não existe a menor possibilidade de defesa contra um indivíduo de 2 metros de altura e 140 quilos. Não dá, não dá. O máximo que eu posso fazer é machucar a mão dele. Com a minha cara. Aí acabou que ele era o intérprete da mulher. A mulher não falava francês? Não. Caramba. Olha que legal, o motorista de táxi não fala porra da língua do país. Porra, não é legal? Beleza, fomos pro hotel, aí pegamos um quartinho lá pequenininho, quartinho bacaninho, um Ibis, nada demais. No outro dia, São Michel. Monte São Michel. Nós saímos do Rio de Janeiro achando, pelo menos foi o que o moço da lojinha lá de carrinhos. Como é que era o nome da lojinha de carrinhos? Hertz. Não, a Hertz, eu devia ter alugado na Hertz. Não aluguei, me fudi, paguei o preço. Alugou na Europa, cara. Isso. Ah, você é um filha da puta. Você é um filha da puta. Eu sou eu um falei, merda. Caralho, mas eu falei. Falou, eu falei, não. Falou. Aluga Lugue na Europa e cai o caralho. Mas sabe, puta, sabe o que, que o burro tem mais do que eu e o resto da galera aqui? Só que olha só, o nome do aluguel do negocinho quando nós alugamos aqui no Brasil era Álamo, não era Europe Car. Quando nós chegamos lá, era Álamo embaixo, Europe Car. Entendeu? Então, bem, saí daqui achando que eu ia gastar 80 euros no aluguel do carro pra ir e voltar. Achei barato pra caralho, mas, né, vamos lá. Vai ter alguma coisa aí a mais, os 80 euros vão virar uns 120, mas tudo bem. Resumindo, essa merda me custou 450 euros pra ir a Mont-Saint-Michel e voltar. Eu paguei o que eu não tinha pra ir naquela porra. Beleza, vambora. Óbvio que eu me perdi dentro de Paris, óbvio que eu não conseguia sair de Paris, óbvio que eu já achei que eu tava perdendo a estadia em Mont-Saint-Michel, já puto. Porque o GPS não funcionava. Tu ficou dando volta no Arco do Triunfo, que nem férias frustradas. Por aí. Não, eu me perdi num subúrbio bizarro daqueles de Paris. Sabe? Que o bom senso diz, não vá, e você se perde lá dentro. E lembra daquele Tonton Europe que você falou, porra, foda! É, não funcionou, amigo. Impossível, cara. Impossível. A parada funcionou perfeitamente comigo, cara. Bom pra você, porque pra mim, ó... Tu comprou um plano de dados pro teu celular? Comprei. Olha, não. Caralho. Você disse que não precisava. Você disse que o GPS não precisava. Não precisava do Tonton, não precisava. Não precisava, cara. É, mas pelo jeito precisava. Mas o plano de dados te dava um backup, né? Tu botava um outro GPS, né? É. Google Maps... Eventualmente, numa viagem que deveria durar 4 horas, durou 6. Tá? 50% a mais, a gente se perdeu, óbvio. Aí você chega em São Michel, lindo, né? Você, porra, São Michel não é lindo? É bonito, é um lugar bonito. Ah, foda, tirei umas fotos muito maneiras lá. Só que você, mais uma. Obrigado, hein, Devo. Amigão, hein, meu irmão. Quando você falou do Albergé e eu fui lá naquele quarto maneiríssimo lá, o Logs, whatever. Albergue Saint-Pierre. Isso. Tava escrito lá, este quarto tem muitas escadas. Vou subir o quê? 3 andares de escada? Tudo bem, né? Foda-se, eu tô arrastando essa porra dessa mala com duas rodinhas que não passam em lugar nenhum. Não ia fazer diferença numa mala ser 4 rodinhas e muito sub-shell, cara. Então ia, né? Foda-se, vambora. Tinha que ser uma mala voadora, né, cara? Exato. Ser. Pois é, amigo. Só que o quarto não era naquele prédio. O quarto era 4 lances de níveis de São Michel pra cima. Era do lado cemitério. Era na torre, né? Era quase na torre lá do monastério. Ah, esse quarto é o cemitério, a gente já ficou lá. É, quarto cemitério. Você carregou as suas malas e as malas da sua esposa? Eu carreguei. E aí tô lá subindo aquela porra pesada pra caralho, aquelas pedrinhas de 1.200 anos, puto com aquela porra prendendo a minha malinha, me passa o americano e fala, ah, Travel Light. Beleza, essa Michelle, né? Vambora, vambora, vamos pegar o carrinho, vamos pegar o carrinho. Aí a gente tá ali pra pagar o carrinho. Aquela estrutura lá embaixo, né? Lá longe, agora. Travel Light foi foda. Legal, isso aqui, olha só, tem banheirinho, tem chuveirinho, tem trocador de fralda, tem esses cofrinhos grandes. Só que não é um cofrinho, isso é um locker. Porra, esse locker é grande, esse locker é pra quê? Que esse locker é pra botar a porra da mala. Tinha um locker, malandro. Os babacas como eu, que levaram a porra da mala gigante, deixaram a mala lá embaixo, em vez de subir 4 níveis de escada e rampas de 1.200 anos carregando 70 quilos de roupa. Ah, tá. Você deixa a mala grande lá e leva só o que você precisa pra cima. É. Ou então você faz que nem eu, né? Então... Ganha um Travel Light do americano. Dentro de mais um minuto estaremos no caminho. Aí voltamos pra Paris, né? Porra, não, legal, Saint-Michel foda, vamos ignorar isso tudo, isso é irrelevante, né? Vamos embora, foda-se que eu estou pagando milhões no aluguel desse carro, caguei. Não, vamos lá. Chego no hotel, olha só, vim aqui voltar, lembra de mim? Pois é, não sei o quê. A moça que me atendeu no Ibis era, lembro bem por causa do nome, Morgana. Super educada, foi a parisiense mais educada que nós conhecemos. Ah, vocês, pô, quarto, parará, perigo, tá bom, olha só, mas eu tô saindo agora do meu horário, o fulaninho vai lhe atender, tá bom? Tá bom. Fulaninho, quarto, já temos reserva, ok. Então, vocês vão ficar no quarto, se não me engano, era o 13 do quarto andar. Ah, tá bom. Saí do elevador, saímos no corredor do hotel. Pera aí, quarto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com, sabe aqueles plásticos? Aquelas fitas de polícia? Que porra é essa? A segunda era de polícia, era só amarelo e preto. Porra é essa? Pô, quarto 7 para aqui. No mapa tá dizendo que o quarto 3 é lá embaixo. Pô, vai, não vai, vai, não vai. Caralho. Não tem carpete ali, tá tudo sujo de tinta. Isso passou uma cadeira. Mais uma vez, você me perdoe, né? Eu não falo, francês. Você fala inglês ou alemão? Aí ela já fechou a cara, óbvio. Arranhou lá o inglês e me explicou que aquele pedaço do andar estava em obras. Realmente, o quarto que ele nos colocou, o maior quarto do hotel, o quarto foda. Cara, muito grande mesmo. De quina no hotel. Porra, a vista, sabe, de todo o ambiente em volta da rua, dos barzinhos. Muito legal. Tinha aquela porra estranha. Mas tudo bem, vamos lá. Dormimos, acordamos no outro dia. Abro a porta no quarto do lado, que estava com a porta aberta. Não só esse, como todos os outros estavam com a porta aberta. Por que estavam em reforma? Por que aquele pedaço do hotel estava em reforma? Os trabalhadores estavam sem camisa. Comendo sanduíches. Um enquanto um comia um sanduíche, o outro tava deitado no chão e o outro tava arrancando carpete. E fedidos. Porra, dava pra sentir de dentro do meu quarto. Eu falei, caralho, meu irmão, eu não vou deixar minhas coisas aqui, porque eu vou voltar e não vai ter mais nada. Porque era no final do corredor, sacou? Então você só veria a porta do meu quarto se você fosse lá. Mas ninguém vai lá, não tem ninguém nos quartos em volta, porque eles estão em reforma. Quer dizer, eu podia deixar a porta aberta ou trancada e fazia a mesma coisa, né? Desce, fala com o cara, arruma uma porra de um outro quarto, bababá, bibibi, bababó, e isso vai amanhã, né? Ai, cara. Aí andamos, beleza, Paris é muito bonito, legal, show, muito bacana. Porra, paguei, né, de turista, paguei 50 euros no cachorro quente com batata frita na porra da base da Torre Eiffel. Porra, caralho! De sacanagem, cara! Sério? Eu vou falar que eu tava com tanta fome que eu comi essa merda também. É, fome é foda, você faz essas inconsequências. E foi o pior cachorro quente que eu já comi na minha vida. Seco. Simônio, era nada. Seco. Uma merda, uma merda. E pra completar, choveu. Pra caralho! Pra caralho, nós não conseguimos achar Notre Dame, discutimos no meio da rua. Caralho, velho! Tem uma estação de metrô em frente, cara. Pois é, eu saí na estação de metrô, só que eu tinha que virar pra esquerda. Eu virei pra direita. Aí andei, atravessei aquela pontezinha, cheguei naquela torrezinha bonitinha, olhei e falei, porra, Notre Dame na foto era bem maior, hein? Dentro de mais um minuto estaremos no caminho. Estamos andando lá, cansados, né? Com 50 quilos de mochila nas costas, caralho. Ninguém. Priscila andando na frente e eu andando atrás. Só que nisso ela virou pra falar alguma coisa comigo. E sabe quando você vira a cabeça e perde o rumo? Tipo, cavalo que puxa sem cabeça pro lado e vai caindo pra aquele lado? Cansado, né, amigo? Virou pra olhar pra trás e falar comigo e foi pro outro lado, né? Da calçada. Nisso me veio um parisiense e não teve. Meu irmão, mas ele não teve nenhuma dúvida, ele não titubeou. Do jeito que ele vinha, ele continuou andando, ele simplesmente enfiou o dedo assim pra frente e gritou: Marche à gauche! Ele levou aquele susto, né? Saiu da frente. E o cara passou. Ele não engana. Aí nisso o cara vem, né? Gritou. Foi essas gracinhas e não me viu atrás dela. Não sabia que eu tava com ela. E veio na minha direção. Gritei na cara dele. Olha lá, merda! Ele levou um susto. Assim, peraí, o que o cara falou? Marchou a rua? O que ele falou? Não entendi. Ande à esquerda. Ah, você tava andando na... A ruiva tava girando na rua. Ah, e aí entrou na frente do cara. É, ó! Uma coisa que em qualquer lugar do mundo a pessoa para e dá um risinho, né? Fala, porra, esse escrota. E, né, fala na língua dele e fica por isso mesmo e vai embora, não. Ele cara, falou, anda à esquerda, é isso? Marcha a gols! Caraca, gente. Matara, bicho. Mandou o cara merda. Ah, não, aí ele se assustou. Ah, não, saiu de pé. Eu falei, ah, do caralho, né? Pra gritar com mulher, macho pra cacete. Pra gritar comigo, não, porra. Só que, infelizmente, eu entendo francês muito bem, só que eu não consigo falar a porra da língua. Uhum. Não consigo mais, eu perdi tudo que eu aprendi de francês, só ficou pra eu entender. Nossa senhora, nível babaca. Por isso que eu tô falando, eu só vou a lugares onde eu falo a língua. Eu não vou mais à França tão cedo. Eu fui muito bem tratado lá na França, não posso reclamar, foi tudo muito, muito solícito. É, a gente também. Onde é que você ficou? Eu tenho essa impressão, Otcano, que eu fiquei num lugar que não era nem um pouco turístico, naturalmente, e a minha impressão, de maneira geral, foi muito afetada por isso. Claro, vocês na França que são escrotas. Não faz sentido os vagões de trem federem xixi. Bom, não, desculpa, mas não tem porquê. Pô, dá pra limpar. Tem uma menina que é parisiense, que trabalha aqui no escritório, e ela fala, mas Fred, hoje o metrô é muito antigo. Porra, foda-se. Pega o metrô antigo, joga fora e põe novo. Fácil resolver. Você dá educação para as pessoas não mijarem dentro do vagão. Quando as pessoas estiverem doutrinadas a não mijarem em espaços públicos, você troca a porra do vagão. Que mistério, porra! Ah, não. Meu Deus. Mas o metrô de Nova York também é uma merda, né? Os metrôs velhos... É... Na boa, mesmo. Nós andamos de metrô em Nova York. Pronto, vamos lá. Nível babaca top. Várias nada é igual ao metrô de Paris, no quesito imundice. Eu tava achando o metrô do Rio bom, mano. Mas o metrô do Rio é limpo, cara. É limpo. Limpo. Pra você ver em que pé nós estamos, né? Quando você começa a achar que o sistema de transporte de massas do Rio de Janeiro é bom, é porque a outra comparação é... Mas porra, o metrô do Rio, cara, ele vai pra frente e pra trás, só isso, cara. Isso é uma outra coisa, mas ele é limpinho. Não é linha de metrô, é nada, cara. Os caras têm um metrô centenário que vai a cidade inteira, porra. Ah, agora foi exatamente isso que ela me disse. E é o que eu respondi. Foda-se, troca a porra do vagão. É, troca porque o senhor K babaca está chegando. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Oh, God! E o ponto máximo foi depois de nós andarmos ali por baixo da Torre Eiffel, que tinha 700 mil pessoas por metro quadrado querendo subir. No cu, que eu vou ficar na fila. Vamos embora. Vamos pegar o metrô fedendo a xixi. Sai da Torre Eiffel, entra ali na atrás dela, no caso, né? Tem aquela ponte bonita que vai pra aquele monumento que você mesmo me falou pra ir. Eu também não fui pra tirar foto. Vira à direita, anda um pouquinho, vira mais à esquerda, sobe um nível, tá no metrô. Estamos ali margeando cena, aquela foto bonita, linda, etc. Aí na minha frente tá andando, padrão europeu, né? Casalzinho padrão europeu. Menininho, sim, menina, lá pelos seus 20 anos, talvez, no máximo 19, que sabe. Alta, magra, modelo, né? Camisetinha, sutiã, pra quê? Já que ele não lava roupa, vão usar sutiã, porra. Com uma sainha pisada, assim, uns 3 ou 4, que sabe, dedos abaixo da poupola, né? Aquelas pernas longas, longilíneas, finas, né? Belas pernas, fantástico, etc. Parará, piriri, parará. E venta, né? Aquele ventinho gostoso de setembro, parará, piriri. Meu irmão, bateu um ventinho. A saia subiu, ele tecidinho fininho, a saia subiu e colou nas costinhas da moça. E naquele momento eu falei, porra, Europa. Olhei pra Priscila, a Priscila olhou pra mim e falou, Europa. Amigo, bubut francês. É. Mas ela não deu um passinho e parou. Ela continuou andando 5 ou, quiçá, 6 metros, pagando o bundelho, sem calcinha. Eita, pego. Esse foi seu ponto alto de Paris? Foi o ponto alto de Paris, velho. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Oh, God! eu acho que foi na Gare do Norte mesmo, que eu cheguei do trem hotel que vinha de Barcelona. 11 horas, velho. Eu vou te falar essa galera, né, cara? O que é, Azaghal? Tu foi de Madrid pra lá também, de trem hotel? Porra, deixa quieto, deixa a humildade. Porra, o trem hotel é a maior enganação do mundo, não vá. É uma furadaça, né? É. Eu imaginei que ia ser um puta glamour, sabe? Trem de madeira, né? Um quarto de hotel, ah, né? É, eu imaginei que ia ser o Titanic no trilho, sabe? Isso, tipo um navio, porra, é isso aí. Caraca, meu irmão, é uma merda, cara, é uma merda. Elite de submarino, foda, cara. Caro demais. A gente pediu com o banheiro no quarto, banheiro, não era banheiro, era uma pia. Não, e quando eu fui, a gente estava cheio de mala, né? Puta, eu tinha que botar as malas dentro do banheiro, cara. Olha... É porque, assim, é uma microcabine. É uma microcabine mesmo. Então, na cabine que a gente estava, eu e a portuguesa, eram duas cadeiras. E aí, não dava mais nada. Tinha uma prateleira no alto, no perto do teto, onde você podia botar algumas malas. Mas cabia pouca coisa. Não, ali também cabe o anão. Ali também cabe o anão. E aí, a mala grande, a gente teve que botar dentro do banheiro. Então, se alguém queria ir ao banheiro, tinha que levantar os dois, saírem os dois do vagão, tira a mala do banheiro e bota onde um estava sentado, o outro entra no banheiro e aí o seguinte volta e senta no vagão. E aí quando esse vai... Caraca, meu irmão! E aí pra dormir esse esquema, o cara fecha os bancos, né, eles recolhem, e o cara abre dois beliches ali apertadíssimo. Foi muito parecido com o que eu fui pra Munique, então. Só que eu consegui tomar banho, porque o meu banheirinho era fora também, do quartinho, tá? Só que eu tasquei todas as malas lá dentro, né? Que se foda. Você, pra sair do quarto, você tinha que ficar sentado na cama, engatinhar por cima da mala e cair no corredor. Mas era o que dava. Era o que dava. É bacana, você dorme, pelo menos. É, mas é caído, porque é um trenzão de plástico. É. Não é uma parada que você tá imaginando, sabe? Não é o Potente Express. É, exato, é. Exato. Pô, no de vocês teve o lance de vagão de restaurante? Tinha vagão de restaurante. É, o meu vagão de restaurante que tinha era uma porra de um buff que dava pra duas pessoas ficarem lá dentro. Tinha dois micro-ondas e um frigobar, mano. Caralho. As pessoas ficavam em pezinho ali, sabe? Tem certeza que tava indo pra Munique, não tava indo pra Lima no trem da morte? Não, cara. Eu tava indo pra Munique, mas o trenzinho não parava em Munique, sacou? Ele fazia um caminhozinho e ia lá pro leste europeu, localizar. Ele diminuía e você pulava, né? É. Ia jogando as balas e depois rolava atrás. Teve um negócio interessante, foi quando nós entramos. É aquela merda, né? Primeira vez que eu peguei trem assim na Europa, eu não sou assim que nem vocês, né? Eu tive que esperar quase 40 anos pra poder ir pra Europa. Não vou passar o ano novo em Bruxelas, pô. Eu vou pra Copacabana, eu sou um cara humilde. É assim que nem você. Então, aí chega lá e eu não sabia direito, né? Qual é o vagão que vai pra Munique? Mas o trem vai todo pro mesmo lugar, você sabe, né? Não. Não. Não, senhor. É aí que tá a beleza da coisa. Eles soltam. Soltam. Não, acho que o vagão de Munique. Soltam. Eu fui passando pelo trem, aí tava lá. Düsseldorf, Berlim, Bratislava, Munique. Eu falei, caralho. Porra, não é possível. Não é possível. Eu tô no trem. Ele passa pela cidade, ele solta o vagão. Ah, e o vagão, juro. Não, cara, não acredito. Juro. Se tiver no vagão restaurante, você perde a tua parada. Tá fudido, mesmo. Entramos. Entra nesse canhão aqui. É. Aí, beleza, né? Pega ali a cabine, bota as coisinhas, aí vem um moço lá do nosso. Tinha um mocinho que tinha um buffzinho desse de alimentação pra cada vagão desse. Ah, você é ejetado. Você podia estar comendo o sanduíche e ser ejetado pra cidade. Podia. E aí ele falou: olha só. Isso é a parada mais maluca que eu vi, cara. Esse vagão vai pra Munique. Vocês tomem cuidado, porque quando nós chegarmos em... Aí quando chega em Munique, eles soltam, vem aquele carrinho no trilho que você tem que ficar... tem que ficar bombeando, né? Então, pode ser mal cair de carrinho, né? Então tem um paredão com um colchão, vagão do... Vocês estão zoando? O cara falou, esse vagão aqui é de Munique, deixa eu ver todas as suas passagens, tá certinho, tudo bem. Eu levei isso na sacanagem, foda-se, tomei meu banho e fui dormir. Atrás do nosso vagão tinha trem. Cara, eu acordei de manhã e comecei a ouvir: oh my god, the train's gone, where's the train? Que porra é essa? Fui lá ver, vocês estão de sacanagem? O trem se dividiu em dois na parada anterior. Olha aí, caralho, rapaz. Olha a merda feita se você tá no lugar errado. Tá vendo? Olha aí. Ele pegou o trem do pica-pau, cara. O trem do pica-pau. O cara puxa o pininho. Puxa o pininho, mano. Era uma porra de um trem gigante. O cara que recolheu, o cara que recolheu o ticket era o Zé Curubu, mano. Que não chegou, não, cara. Caraca, nerds que estão na Europa, que conhecem esse sistema ferroviário independente, onde cada vagão vai pra um lugar diferente, mandem e-mails, por favor, cara. Tô realmente curioso pra saber como isso funciona, cara. Não é cada vagão, o trem se dividiu. Não tinha nenhum vagão que eles soltavam e um helicóptero pegava e levava? Então, depois de viajar e esbanjar humildade por todo o globo terrestre... Escorrendo pelo pó a humildade, né? A gente volta à pátria madre, né? Volta ao Brasil, terra de ninguém. Terra de ninguém, terra de todos, por que não? É, né? Já que tá de ninguém, todo mundo. E aí você tem que encarar o maior medo de toda viagem de brasileiro. Né? Porque o brasileiro, ele tem dois medos. O primeiro medo é se ele vai ser aceito no outro país. É. Esse é um medo real, né? Eu só fui parado, assim, que fizeram mais perguntas, quando eu fui pra Escócia. Que o nego chegou e falou, você vai ficar quantos dias aqui na Escócia? 2 dias só. Ah, é? Você tá vindo de onde? De Londres. Mas vocês são de onde? Do Brasil. E por que que vocês escolheram vir pra Escócia? Nossa. Aí eu cheguei, mas, bom, vamos acabar com essa conversa, né? Cheguei, William Wallace. Caralho, maluco. Os caras deram um sorriso, mano. Sério? Cara, felizão, welcome! Ah, que maneiro! Boa cara, dica! Felizão, cara. Por favor, sinta-se em casa. Mas aí a gente tem esse medo de ser, né? O cara fala, quer saber? Volta, né? Carimba o teu passaporte e manda de volta. E, mas esse medo, ele passa rápido, né? Peraí. E você, o que, que você falou pro cara da Nova Zelândia quando chegou lá? É boa essa. Ah, eu falei que... Ele perguntou o que vocês vieram fazer na Nova Zelândia, né? Eu falei, a gente veio ver a Terra-média. O cara, seja bem-vindo. Ele gostou, ele achou maneiro. Nós viemos ter a Lord of the Rings Experience. O cara virou amigo da Naga na hora. Bem, mas aí a gente tem que voltar ao Brasil e a gente tem que encarar a aduana, a alfândega, aquela criatura mitológica de tantos nomes. Isso depois de encarar 1h30 até chegar na tua bagagem, né? Não, é bem isso aí também, né? Porque você pega um avião isso, pra... Isso é outro medo. Não, primeiro você tem a fila da imigração. Na verdade, eu sempre espero que o cara fale, não aceito o senhor de volta no Brasil. Mas o senhor não aceita. Não, ele vai te aceitar, é certo. Por isso que ele faz... por isso que ele faz você ficar 2 horas na fila, sem ar-condicionado, olhando aqui aquele lambri de teto tudo arrebentado. Todo já meio encardido, né, da chuva que entra no forro do... É uma merda. E olha só, demora 2 horas porque é expresso a parada. Porque o brasileiro não precisa fazer... O cara só olha a foto. É, exato. Olha, não tem check-in. Digita uma bobagem qualquer no computador e pronto. Ele abre o teu passaporte, cospe e te devolve. É isso que ele faz. Veja bem, computador esse que nós sabemos muito bem que está desligado. Não tá desligado não, tá jogando paciência. Ele só pode fazer um movimento na paciência quando ele olha, checa uma foto. Aí ele dá um clique. Ele digita 4 letras, aí ele pode fazer um movimento na paciência. Né? Eles estão querendo mesmo entrar no pente fino da aduana. Não. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos fiscais. Eu não tô falando da Receita Federal. Eu estou falando da imigração. Receita Federal é um órgão à parte. Eu tenho todo o respeito pela Receita Federal. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, então me esclareçam. Eu acho que a galera que fica ali na imigração é terceirizado, não é a gente concursado nem porra nenhuma. Não, que isso? Eu acho. Eu sei que. Federal. Eu sei quando você sai. Eu sei quando você sai do Brasil. Eu não sei, hein? Eu acho que é terceirizado. Polícia Federal, cara. Não tem como botar empresa pra fazer isso, não. Não tem? Tem sim. Galera, manda e-mails aí, porque eu tenho certeza. Bem, ok. Internet, fale comigo, né? É. Ela bota o teu passaporte no scanner lá do teu. Na volta? Não bota não. Bota. Na hora cospe no seu passaporte. Não, ela bota. Tá boa. Eu volto tão deprimido, eu volto tão cabisbaixo, eu volto tão urso do pica-pau com a bunda no chão. Irmão, eu não sei o que a mulher faz com o meu passaporte, eu nunca olhei. Tô sempre na vibe de ouvir o senhor está proibido de entrar no país, nós não reconhecemos como cidadão. Mas nunca acontece. Mas aí tem exatamente como vocês falaram, você passa por isso que isso não existe risco, você vai entrar, não tem jeito, o Brasil te chupa de volta, né? Aí você encara a espera da bagagem. E esse é um drama foda, porque teus pertences estão lá, tuas compras, o caralho, minha mala vai chegar ou não vai? É uma loteria. Não, mas sabe o que acontece? Você sai daqui num avião com 300 pessoas, esse avião pousa na Europa e você vai buscar suas malas. A esteira é gigante. Ela dá voltas e voltas. Parece um circuito de Fórmula 1. É, pra caber todo mundo em volta. Isso, as 300 pessoas ficam lá na beira da esteira. E se espalham, né? Se espalham, né? Aqui parece uma pista de kart. Não, uma pista de Fórmula Indy, né? Ela só vem e volta. Tem uma esteira no Galeão em particular, que ela é uma obra de engenharia invejável. Ela é um U. Só que uma das pernas do U tá contra a parede. Se ligou? Então as pessoas só podem ficar de um lado do U. É genial, cara. É genial. As pessoas veem a mala e não tem como chegar na mala. Aqui em Guarulhos tem. Aqui em Guarulhos tem também. É igual. Isso é muito bom, cara. Você pode... Eu já vi a pessoa fazer isso. Ela subiu na esteira e foi no outro lado do U pegar a mala. E voltou, subiu na esteira e chegou. É, aí ligou seu foda-se total. Isso, Brasil. Welcome to Brasil. Isso tá no lugar certo, né, cara? Tá no lugar certo. Mas aí você, se você der sorte, um pouco de sorte e tal, tua mala vem inteira, não vem aberta, né? Inteira nunca vem, né? Botou no avião, não, ela já vai zoada. Minha vem, cara. Como eu já falei, eu sou humildão. Sabe o que eu mandei fazer? É. Mandei fazer uma lona, um saco de lona, com uns ilhões em cima, e eu passo cabo de aço nele. Então ele vem como se fosse um corpo, tá ligado? Um cadáver. Porque mochila é foda, né? O cara vai abrir, né? E você provavelmente só vai perceber que roubaram tudo que você comprou lá quando chegar em casa. É. Não tem jeito de abrir a minha mala, cara. É, ó, e se você levar sua mala que nem um corpo no avião, você vai passar tranquilamente. Eu, quando o Tucano for aos Estados Unidos, eu quero ir com ele. Quero ir de longe, né? Quero assistir. Quero ir no mesmo voo, mas não quero dizer que conheço, né? Vai ser muito interessante ver o oficial de imigração, de alfândega aqui com um facão abrindo o tamanho. Na última vez que a gente foi, que a gente teve lá em Los Angeles, eu tive que trazer alguns eletrônicos pra pessoas que me incomodaram. Me incomodaram, isso? Isso foi um ato falho. Esse foi um ato falho. Esse foi um ato falho, porra. Olha a franqueza exacerbada. A verdade sai assim, não as pessoas, eu tô cansado, eu tenho trabalhado muito. Desculpa. As pessoas que me encomendaram. Aham. Sabe que nessa última vez que eu voltei ao Brasil, fui eu, Francine, a minha sogra, que ficou 6 meses aqui, né, pra ajudar quando o Arthur nasceu, e o Arthur. E por uma questão lá de milha, não sei o que, a gente fez um assento pro Arthur. E acabou que ele ficou com direito a 2 malas também. Aham. E aí minha sogra, quando soube disso, pô... Ah, meu amigo. Comprou metade do estado da Flórida, né, mano? Aí chegamos no Rio, cara. Chegamos no Rio com 8 malas gigas, mais umas 4 de mão, 5 mochilas, carrinho, bolsa do Arthur, não sei o que. Eu sei que eu caí 3 daqueles carrinhos de bagagem, fui empurrando os 3 lá pra lá. O cara, óbvio, que mandou a gente lá pro raio-x, né? Por quantidade de um volume inacreditável. Mas ela só tinha comprado de bobagem, edredom, panela... coisa assim, acabou que nada, né? Sabe o que pegou, cara? O quê? O cara achou uma banana na mala de mão da Francine. Ah, deram pra ela no avião do café da manhã e ela não comeu. O cara encrencou com a banana? Tu acredita que chamou a pessoa do Ministério da Agricultura? Fica muito tempo ali, cara, por causa da banana. Aí chegou, a pessoa fez um relatório de onde é que tava vindo a banana, que não sei o quê. Você tá me zoando? Juro por Deus. No final ali da parada, a Francine virou pra mulher, eu já tava puto, né, cara? Porque a Francine não tinha comido aquela porra, aquela banana. Aí a Francine virou pra mulher, mas vem cá, isso pode comprometer alguma coisa aí pra mim no futuro, sei o que? Eu falei, pode. Com a próxima vez escanear teu passaporte ali na parede, vai aparecer potencial contrabandista de banana. Né? Eu esqueci de dizer um negocinho também. Eu também comprei uma espada na Europa. Só que eu comprei uma two-handed sword. Você é sempre um cara comedido. Eu sou sempre um cara equilibrado. Veja bem, eu não sou milionário, eu sou irresponsável. Essa é mais pérolas do Nerdcast, né? É, essa vai pra caneca, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.